meus carinhos, Bruno Lima! Alô, Caribe! 10, 9, 8. Calma, meu animal, calma, meu animal! 6. Levanta, meu sargento! 5. Levanta o headset aí, sargento! 4. 3. 2. 1. Joga a mãozinha pra cima! Seja bem-vindo ao mundo mágico da música. Calma, meu animal! Ladies and gentlemen, a partir de agora, você é o nosso convidado. Deus criou o homem. O homem, a música e a oitava maravilha do mundo. O ensinou a dançar. Alô, Thiago Sampaio! Com vocês, Fábio, DJ. Quem é que tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima! Fábio, DJ. Calma, meu animal! Fábio, DJ. Fazendo a sua festa. Quem é que tá solteiro? Põe a mãozinha pra cima! Quem é do Clube do Remo? Dá um grito aí! Quem é do Paysandu? Faz barulho! Quem é que não deu hora pra chegar em casa? Joga pra cima! Bora estremecendo! Agora vai! Calma que o bicho tá brabo, Darlan! Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, vem pra favela! E o Givanilson? Então vem sentando! Vai! Senta aqui, vai! Essas malandras, assanhadinha, Só quer vral, vem pra favela. Deixa o animal quietinho primeiro. Deixa esse animal quietinho. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui. Bora detonando, vai. Amar, amei, gostar. Mas agora eu não quero. O F10. É! Obrigado realmente a todas as pessoas, as equipes, os fã-clubes que criaram essa e fazem presente com a gente aqui hoje, em plena segunda-feira, no Caribe Show. E a gente vai arrepiando! Cuidado pra ela não te dar perdido. A Revolução. Galera que veio de Castanhal, Sassa Moral, lá do Passat, DJ Gleucinho, Alô Dudu! Agora! A Sandrinha tá do lado hoje, Darlan! Ao lado direito. Lorena Beckman, alô Murilo! Você vai sentar por cima. Daqui a pouquinho. E o DJ vai te pegar. DJ Fábio. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. E agora? Agora você. Dani Meirelles que tá no mesmo hoje, alô Dani! Sua Leizinha, a Dami e a Chapinha tá ali. Ela vai se apaixonar. Luanzinho, parabéns pra ti, moleque. Um ela balança e Yuri chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Daqui a pouquinho, Búfalo do Marajó. A revolução. E ela vai. Pega a visão, bora Moisés Coelho! Falou, Crailson! Verlenzinha, por ali, Dani Boa! Bora, Carlinha! É o Diguinho que tá mandando! Parabéns, Luanzinho! Diguinho que tá mandando! 007, esse moleque tem moral com a gente! E sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra aí. Brota e convoca as tchuca. Brota e convoca as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suru. Alô, Hugo! Bora, vai! Só uma surubinha de leve, surubinha de leve. Eu não posso. Maluca. Wallace Alves, Preta Lima, Denise, Bicho Neto, Ale, Ale, isso. Pena Céu, Anaí Moranguete. Olha o homem da Super Âncora, Love Vivi. Depois tá que fica, taca bebida, depois tá que fica, taca bebida. Milazinha também tá no berço hoje, viu, Darlan? Tá comemorando com a gente, tá de camarote. Um abraço pra ti, Milazinha. Bruninha que veio do Monju. Quem é esse aqui, ó? Aquele pique, ó. Bora, bora, vai. Agora! Só uma surubinha de leve, com essas minas malucas. Deixa eu mandar um grande abraço, todo carinho. Depois tá aqui. Meu parceiro amigo particular, Neto! Lá do Crocodilo. Valeu, Neto, um abraço pra você aqui do Fábio. Inclusive, na última quinta eu estive com esse cara. E ele realmente divulgou e divulgou demais o lançamento do Búfalo do Marajó. E a gente, galera, jamais pode esquecer. A gente tem um respeito muito grande, viu, Neto? Obrigado, garoto, valeu mesmo! Anda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, pode vir sem dinheiro. Chama, chama, chama. Bora aquecer, Darlan, já já deu show! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima, joga, vai! Bora, meu quarteto! E aí, Montana, Diego, o Marquinho dos Bobinhos, o Anão, Luciano, todo mundo vai. Bora, bora. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. E deixou no pitbull e a primeira dama aqui. Morena jogando, loirinha jogando. E aí, Darlan? Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Moisés Coelho tá na área. Loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Deixa eu mandar um abraço, meu grande parceiro Balói. Tá aqui do lado, o grande Balói. Parabéns, novinha. Alô, e o quê? Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha. Olha o nego, ai, garoto. Quarteto, ué! A número um! Que nem Nilson Zimanilson lá no Balandroide! Neto de Mãe de Tuba pra Belém hoje! Juninho Moura, primeiríssima dama, um abraço! Você é a número um! Fora gigante, fora gigante! Família do nosso Búfalo! A revolução! Um abraço também pro Didi Anderson, da Casa da Seresta, Jonathan Pressão, Igone Pop 10, Dudu, Rodrigo da Security, Manu, Fernanda, alô, Thalita! Os moleques da Baixada, os anjinhos da quadra, André, swing do Panda! Loirinha jogando, vai, parabéns! Cadê o Panda, tá indo? O troféu do ano, Morena jogando, loirinha. Não tem Panda pra bater no swing do Panda! O troféu do ano, Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. É pra dançar geral, alô, Josias! Meu parceiro tá matado ali! E a Larissa, bora de longe! Vai! Batata, bora! Bora, batata, chega junto, papai! O dia que a Dona Lena por ali! Dona Lena, não esquece do meu pacote que eu ganhei na aposta do Flamengo e Corinthians, viu? Não vai esquecer! Tu vai aceitar! Plindrinho, meu parceiro! O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar a descer, a subir, a quicar. Olha o meu fotógrafo francês por ali, ó! A descer, a subir. Conveniência 24 horas, viu, Josias? A subir, a quicar e rebolar. Chuchu! Coalhada e o Juninho e Amada! Bora estremecendo! Bora, cavalo do Cineral! E o Marlon do Crevadanizinho! Eu sou o Marlon, o Búfalo do Marajó. E segura a cesta, Santo Isabel, bora. Caio do Crau tá aqui. Bora, Silas. Equipe Unal, quem pensa com a gente na revolução. Um abraço pra vocês, valeu pra todo mundo. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. DJ deixa essa moral, alô, Grossinho. Tu sabe que é nóis. Essa veio de lá, Dudu. É o bonde do Dindinho. Não precisa de mim porque já vivi no automático. Pensa que eu não sei mais um tanto problemático. O Moisés, o Afonso Corintiano, o Júnior do Grill Mix e do Chelsea da Pedreira. Eu já disse que amei, que amei. Ó, agora. Olha meu parceiro Kaique, tá por ali de camarote. Alô, Kaique! A Carlinha, o Dieguinho da carroça! Bora, bora! Um abraço pra vocês, o Messias, o Japo, o Léo e a Maria, o Danielzinho da mídia ao lado do Leandro do Badala ali do lado. Alô, Maiquinho, alô, Sandrinha! Bora F10, não refresca, toca daquele jeito! A gente brigou. E agora? Bora, Milazinha! Mas desbarrei com a amiga dela. Então pensa numa mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Vai. E ela vai se vingar agora, então joga. Joga, joga, joga, joga, joga. Então joga, então joga. Então joga. Joga tudo. Então joga, então joga. Bora, Bruno Lima. Joga, então joga. Joga, a novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Como um gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. E agora? Vem e bota aqui na base. Bora fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e bota aqui na base. Vamos fazer. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. E deixa no escurinho. E deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Quem é do Pai Sandu, dá um grito aí. Quem acha que ano que vem o Paysandu vai jogar Série A, dá um grito! Apaga a luz. Quem é do Clube do Remo, faz barulho! Apaga a luz, apaga a luz. Quem é do Corinthians, dá um grito! Apaga a luz. Quem é do Flamengo, foi tudo pra cima! Apaga a luz. Tem como? Tem como, vaquinha? Apagou tudo, Bruno Lima! Caralho, acende a luz! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga essa mãozinha. Joga essa mãozinha. Bora ver DJ Darlan, manda ver. Gilson da CB, empresário de Marituba. Alô, Daiane. Bora, Hugo, GDA, Hugo. Rodrigo da Security. Dali, dali na pressão. F10 na pressão, F10 na pressão. Essa vai pro Caio do Cra! Agora é o Caio da Revolução, garoto! Olha os meus anjinhos, a Guabe! Nunca mais voltar você. Bora sem noção, tá aqui do latinho! Ao lado direito. O que me fez sofrer? É! Sofrer. E aí? Parabéns pro Luan, parabéns pra Milazinha, pra Dani, olha o angolano da Nike, o Madruga da Nike, o Jonas da Nike e a galera da Nike B. Meu amigo Madruga que tá no berço hoje também, falou Madruga! O angolano tá completando 24 anos hoje também, né? Ê, sacanagem isso, hein? Alô, Diga! Alô, Dona Lê! Juninho e Amado! Jonas do Bom Vitinho, pressão ali, ó! O que me fez chorar? Bora, meu taxista, tá de boa! E a primeiríssima dama tá na área! Um, dois, um, dois, três, vai! Agora, Dudu! Eu sei que eu falhei bem. E segura, garoto, vai. Amor, eu sei, te magoei bem. Só mais uma chance. Meu parceiro Hugo tá de boa. Valeu! Galera que veio lá ligar a Pemirim pra curtir com a gente hoje, Darlan. Tá todo mundo! Loni, Renan Subiré. Rose Santos, o Sanderson, o Quasal do Quartel. Alex da GNS, o Kelvin Chegação. Hoje o quarteto completa 72 horas. Anjinhos da Coab, moleques! Alô, mentirosa! O Andressa e Adriane por ali, valeu! Bora, negão, de vira! Juninho Amada, Kelly Pressão, Renan Céu, tá todo mundo! Bora, Edivan Superanga, alô, Vivi! Mais uma chance. É o FDS, essa aqui, Sassão! No estúdio do meu parceiro Gino Vidal, viu, Darlan? O Búfalo! O Búfalo do Marajó! Bora, Sasaki, como é que é, meu? Você fica tanto tempo imaginando nós dois. De pouquinho em pouquinho a gente vai apresentando essa aí, essa moral. Sua promessa. Bora, Danizinho! Eu tô aqui no Búfalo só pra te ver. E não vai mais sempre. Porque eu sei que me deseja. O que você quer ser hoje? Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. E aí, Caribe? Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Eu tô dizendo. Bora, Blaster! Esse teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar. O Neto Braga já está aqui, Darlan. Quer fazer o quê, filha? Fazendo amor com você. E aí, Japa? DJ que manda no meu coração. DJ Fábio, por você ter com a razão. Eu quero enlouquecer. Tudo falou com você. Daqui a pouquinho a gente enlouquece. Sim. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Vai chegando. Essa aí, alô, engenheiro Gleison! Fazendo essa sedução. Alô, Melri! Tem que trazer aqui, Hugo, senão não dá pra chegar lá, pô. É doido, é, Hugo? Bora, Salete, Juiz Alucinado, todo mundo. Thiago Farias, Rione, o Punk também, tá todo mundo. Ultra Breninho! É o hino deles! Chama, olha o Bruno da CB, o Patrick Galerada, o Fernando Cip e o Thiago Mixer! Na condição, estarei logo Xandão. Silas e o Galo GDA com a gente! Mas cabeça, não existe, eu tenho surto. Olha o som! Bala de prata, o som de Abaí de Tuba, Rodrigo da Security, bora Poki, ao lado do motor, assim. Vem que nós curtindo o baile, o anão, o Marquinho, vai! Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a balete não esquenta. E doida, e doida! Pra cá, ela. Qualquer coisa. Luísa, manda pra cá que a gente resolve. O DJ Anderson da Casa da Seresta. DJ Jonah da Pressão, Bigode Pop 10. Dudu Rodrigo da Security, Manu Fernanda da Linda. Você me perdeu e agora chora. Chora, minha filha. Funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te... E aí, Luancinho 007! Dani Meirelles, daqui a pouco eu passei contigo, viu, Dani? Para de ligar. O F10, tô... DJ Fábio. Minha gata quer saber. Ouviu falar do que falou do Marajó? Ela tá... 3, 2, 1, vem! Gabrielzinho, o ratinho! Toda sensual. Amanda, Fabiano e Natália, Davi, as patroas do Lambuzique aqui. Olha, meu taxista, Juninho. Renan Céu, me segura, garoto. Alô, Douglas, tá ali. Bora, detonando pra você, se liga. Liga. Tiaguinho! Falando de Tiaguinho, meu parceiro Tiaguinho do Crocodilo, tá ali de camarote, ao lado do angolano. Um abraço pra você. Valeu, Tiaguinho! Tu sabe que é nós, moleque! Aldeando os caça-massas também tá na área. Darlan, só sei de dizer que é até sexta manhã, viu, Darlan? É, te vira. Renan Céu, Nai, Moranguete, o Dark, o Coalhada da TX, o Juninho por ali, aquele. É três dias do lado! Eu tenho você pra me ensinar. Quem sabe canta bem alto! Vai! Pra todo mundo ver que eu tô! Eu amo você! Bora pra cima! Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Alô, Fernandinho! Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, vai. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, dois, um, dois. Pega a chave, dá-lhe na partida, vai. Cadê o Clocinho? E aí? A qualquer distância eu vou te ver. Deixa eu mandar um grande abraço, meu parceiro e amigo particular. DJ Moisés Coelho. Aqui com a gente. Tá do lado. Ao lado esquerdo. Um abraço pra ti, Moisés. Tu sabe que é nós. Meu pai também. Tantos na frente. E bem. Coelho. DJ Fábio F10. É o punk que tá ali, Miss Anne. Beijo pra ti. Teu menino apaixonado. Por isso, e aí? Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que. E o F10? Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Olha o animal no Caribe Show! Show! Búfalo, búfalo, búfalo, búfalo do Marajó. A aparelhagem mais amada do Brasil. Bora dançar assim, Darlan, agora. Essa música é muito firme. Eu me lembro de... Santarém! swing do Fanda é forró, assim ó. Sucesso. Essa o Brasil canta. Graças a Deus. Essa vai Bergutinho para a Priscila ali do lado. Um abraço pra vocês, obrigado, viu? Ah, moleque! Olha, Cleocinho, puxa essa na tua pasta lá, viu? E aí, quarteto? Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos. Aí eu comando um agora. Quando quiser e fazer. Bola para os gostosos, Alan, Lourinho, Rafaelzinho, Barca, Mori, Guaraci. Bora, Lorena Beckman, tá aqui com a gente. Um beijão para ti, Lourinho. E vai morar no beco. Falou, Murilo! Você foi na minha vida. E o quê? A pior. A Bruna direto do Mojú. Você foi. Hoje ela tá bem. A minha vida. E aí, Dudu? A pior inquilina. Minha cruzada de. Replay 1 e 2 aqui com a gente. Elite. Vai ter a sopa hoje. Olha, Elite. Bora. Olha, gigante. Dia 14 de junho tem um novo Búfalo do Marajó e Chiclete com Banana lá em Vigia, viu? Lá no Rui Tato, vai. Tato, vai. Tato, vai. Bora, Pop 10. E aí, Neto? Meu parceiro Felipe, dali de boa. Você foi despejada do meu coração. DJ Miltinho, direto de Souri. Alô, Poro! Você foi a minha vida. Quem é? A pior inquilina. Você foi. Um abraço, membro. Sidney, Dani Fibianchi. A Vanessa Rabuda, Reinaldo do V. Bora dançar! Ele se trai, eu gosto da fuleiragem. Hugo! Bora, Silas! E aí, Hugo? Qual é o teu som? Segundo! Dari Búfalo! Hugo e a primeira dama, vai! Presidente do quarteto e a sua primeira dama, é Denizinha, valeu, ao lado do som que eles são valor. Aí, e treme tudo quando o som do batidão toca a coneta, sacode o médio. Agora, alô, corintiano, ontem não teve nada, né? Aí, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. O Sanderson da Evolução, replay 1 e 2, Dona Ivone, alô, Gugu do Comércio, bora! Você daqui a pouquinho tem Darlan. Quando ele pega, ele vai levar a descer, viu, Cassiano? E aí, nego Rai? Bora o Wilk. Olha o replay. Olha aí, voz. Leandro do Badalalô, Danielzinho. Conveniência 24 horas do meu parceiro da Matá. Alô, Dilô, Matá, Senhora! O Darlan, inclusive, conveniência do Tamatá fica no quintal do DJ Fábio, viu? Quando eu chego lá, eu digo assim, Larice, eu vou pedir pro Tamatá. Alô, Dilon! Bora, Carlinha! Dieguinho, te segura dia 17 no 29 do Tauá. E aí, Batata? Hoje eu quero... Ih, rapaz... Aquele mesmo, pai. Jonas Tubarão, o papai do ano, valeu! Júlio Alucinado, tá parando, um abraço pra ti, Júnior! Salete Serrão! E aí? O Búfalo, Búfalo, agora é Búfalo. Búfalo do Marajó. A revolução! No mesmo lugar de sempre. Juninho do Bar de Juá, cadê o Juninho daí? Tentando não lembrar ali, camarote. Falando em camarote, deixa eu mandar um grande abraço com todo carinho pra minha amiga Bárbara, viu, Darlan? A gente não pode esquecer da Bárbara. Também tá ali comemorando o seu aniversário. Falou, Bárbara! Um abraço a você, parabéns, muitos e muitos anos de vida. A Ellen tá ali, a Evelyn, as meninas. Um abraço pra você também, valeu! Aumentar o som. Como é que é? Bota o CD do Zez pra ficar. Lonzinho 017, Ratinho, Gabrielzinho, Huguinho, Brunezinho Love, a primeira dama, Paulinha, Suzy, o tio Eric, o Brilho 007, Nória. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aumentar o som. Bota o CD do Zez pra ficar. Animal no Caribe! Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Já já tem Darlan aqui, meu! Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser só tua, DJ Fábio. Eu tô dizendo que te amo. Eu amo, minha filha! Bora dançar agora! Anda zero! Te segura, Deus! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O Michael Elton e a família Pop 10! Cabelo tentou. Dia 14 na vigia! Onde ela e segura, Carlinha, vai! Ela errou quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. Juno Pio, Guanado, Fábio da Selva, ela... o Nick dos Abusados, você... a Dona Helena, do ladinho. Ao lado direito. Você e eu, mas eu disse quase, só quase. Sexta-feira, Darlan. Sexta-feira o Búfalo vai estar onde, Darlan? Quase. Lá em Santa Isabel, né? Volta, lá no Jurunense. Sábado vai ter tuba, Juninho Moura. Junto com o Malandroide. Domingo, Irituia. Decorando a casa dele. E na segunda, vou nem te falar. Vai. Depois eu te digo onde é. É, Dudu. É uma minha, outra dele. O Búfalo do... E você tá decorando a casa dele. O empresário Gilson da CB. Daiane de Marituba. É uma minha, outra dele. Banda 007. Búfalo do... Agora, Renan Céu! Frank Tanguicista tá do lado! Cadê ele? Totalmente esse. E aí? Às vezes o ali, primeira dama, um abraço e a subir, beijão. Reflita, tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que vi. Calma, motora Diego, olha o coração. Além de transpirar seus poros, Miss Anne, sua roupa ao lado do anjinho. Vim de apresentar o caminho que você percorreu. Claudian, a sua para Caio. Mas ó, é só uma. Bora, Miri. Oba. É só uma ideia. Olha o que eu disse pra ela, Grãocinho. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que... Me usa que eu deixo. Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Búfalo do Marajó. Posso ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua vida. Banda 007. Alô, Marlon do Grau! Tu sabe, meu! So many lovers. O Alex, GDS, Kelvin Ostentação, valeu! Parceria amada, te vira! Kelly, é nós! Givanildo tá ali! Um abraço pra ti, Givanildo! DJ Gil Maxi! Direto de Garcinha, vai! I still believe that you cry for me. Vem com toda a pressão, DJ Fábio F10. Like a fool, I was waiting. Like a fool. Segue o líder, isso. You to come back, fool. I was Valua não! Marquinho! Like a fool, I was dreaming. Cadê o Alan? O Luciano e a primeira dama. Bora! Lose your display, and now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível tirar do coração é impossível. Deixa na batida, DJ Fábio na batida. Deixa eu acelerar mais um pouquinho. Deixa eu ir preparando pro DJ Darlan que já já ele chega. Mas enquanto isso é com ele, DJ Fábio, o F10 do Búfalo do Marajó. Liberando assim, 3, 2, 1, vai, vai, vai. Banda Amazônia. Daqui a pouquinho tem Darlan. DJ Cowboy. Darlan. Gino Soares. Bora, Juno! Da minha vida, preciso te ter. Alô, Franjinha! É nosso, moleque. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu Coelho! O beat exato, né, Coelho? Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. O amigo Aurélio, o japonês, o uísque, aqui, na Revolução. São, perdi, a Revolução. Sei que te perdi. CD ao vivo! Bora, seu saque, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Luane e o Renan, o Nadir, do Ideia de Garapé Miri, um abraço! Aí família, um abraço com muito carinho, a gatinha Milazinha tá aniversariando hoje com a gente, falou Rafael Cassiano, hoje tô completando 19 aninhos, ela, o seu maridão, ali no camarote número 10, obrigado Bruna. Obrigado, Tia Pache, Frank Taquicista. Tá todo mundo com a gente. E o DJ Miltinho Cassiano. Ô, Minas Centrais, papai, tu é doida. E o que evolução, like.com, Nego Rai. A foto do Nego Rai, né, papai? E o balói da capa digital. Ué. Arte Print Me. O Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Alô, Angolano, meu parceiro, bora! E segura a Nigga, Londona Lena. Meu parceiro, Luiz Sendo e a primeira dama. Tá aqui do lado, vai! Vai! Vai! Tiaguinho do Crocodilo, tu sabe. O seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Lena Céu e a Moranguete. O Dark. O Palhada da DX está aqui. Meu parceiro, Palhada e Palhada, quase eu esqueço de ti. Bora, Madruga da Nike. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Bora, bebê, vai. Quer separar você de mim, vai. Motora, Rafael. Motora, Ricardo, Alex. Caio do Grau, Marlon, equipe Grau, alô Dani! O seu olhar nada é igual quando eu te conheci. E ela? Me trai. Hugo gosta. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É o Andy que tá mostrando que sabe, é? É uma fase, vai passar. Ele lembra na época do Tupinambá. Alô Andy! rapaz. Por isso que muitas vezes eu falo de tamanho não é documento. Olha nós. O F10. E você a mesma altura. O Duduzinho! E a primeira dama direto do Garcelão, Sassá Moral. E a primeiríssima dama, cadê o Cleucinho? É doida? Olha, vou deixar na manha pra ti. O mel. Bora, Milazinha! Cadê a Bruninha? Bruna já tá daquele jeito já. E Sampaio? Toda noite choro. Olha o coração, calma. Você não conseguiu decifrar. Ih! O que eu quis dizer pra você, DJ Fábio. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar. Nossa equipe sem fronteiras com a gente. Um abraço! O seu tempo falando besteira. Minha amiga Daniela tá aqui do lado, alô Dani. O Murilo o... e a Beckman, cadê a Beckman? Bora, Beckman. Olha, Beckman, de polga, viu? E o Wesley, a Sandrinha, o seu grande amor. Essa música assim tão especial. E de Danilo! Meu corpo. Cadê o bigode? É o Danilo ou o Daniel que tá ali, Rafael? Estranha e demonstra tanta paixão. Bora dançar, bora, Gucci Soares! Esse sou eu aqui, no 9C Motopinambá, fazendo minha declaração de amor. Bora, Soares! Pra você, minha princesa, com as notas da minha canção, espero tocar no seu coração, pra fazer você se apaixonar, como se apaixonou pelo cenário futurístico do novíssimo Tupinambá. E vai dançando! E agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir. É Gattuso, né? Gattuso, né? Mas fale tudo agora. Fale. Começa do comecinho. Fale, não puxa de mim. E agora pense um pouco e pare de mentir. Obrigado, meu parceiro Gerson. Girado de Santa Catarina. Fingir. Alô, Gerson. Mas fale tudo agora. Não adianta! Alô, equipe Crau! Agora eles são! A revolução! Bora, Dani, deixa comigo! Revolução! Darlan já se preparando! Já já assume o animal! Larissa, o Tamatalo de Lu! Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo. Eu chego em casa sempre assim quando o sol está nascendo. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente Caron? Entrou a primeira vez. Ah, no escuro tá fácil. Fácil. Libera, libera pra mim. Chega com o Soares aqui. Libera que eu tô afim. Libera, vai! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim. Aplica. O que é Meu parceiro Lourinho da Nave do Som, o Lourinho é velha guarda, a honra vem de Santa Bárbara. Rafael, meu parceiro, dali. Bora, vai! Baby Coelho, é irmão do Coelho, é? E assim nós somos o meu quarteto, alô, anjinho, só com o ab, bora! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jereca. DJ Punk! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jereca. Punk e o Coelho, vai! E era de dia, era de tarde, era de noite. Me quebra! Só queria jerecar. Isso que eu te falo, no pitch exato. Esse negócio é a ser porquê, sem pra quê, pra quê, pra quê, que vem, que vai, e vai. Que vem, que vai. É Clayão, seu saquito nunca mais ouviu. Alô, Rafinha. Calma, Carlinha. Búfalo do Marajó. Bora! É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando. E meu parceiro Harrison Coelho tá aqui do ladinho com a gente. Alô, Harrison! David Coelho! Olha o coalhada da Arnali! Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria, Danizinha, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Aí fica ruim, viu, Batata? Já procurei por aqui, já procurei por lá. A Revolução Búfalo do Marajó. Apareça enfim, quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando. Quem é o Darlão? A Revolução. Se lembra dessa aí, Juninho? Nossa equipe pro álcool da Revolução, um abraço pra vocês. Bora, Dani Meirelli, já já eu chego aí contigo, viu, Dani? Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muito contagiando. Vem dançar brega. Como é que é? Nessa noite especial, vou curtir com Jota Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. Guarda povo. É, Gotedão, olha aí, Nela, pensa no bicho bonito. Essa povo é demais, é Jota Som, é Jota Som. Agora, Coelho! Vai! Já, já, Darlão! Bora embora, mano, junta logo os teus panos e a baladeira, o popopô já vai zafar. Feiras que vocês queriam, né? Vão ter então, Gilmax. Olha, rapaz, o homem do Cineral tá aqui. Diz, Maiara Andrade, Minha Chac Souza, o Alex da GDS, o Kevin Ostentação. Um abraço! Chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei que sempre gostei, gostei de brincar. Bora, minha amiga Bárbara, a Luellen, a Evelyn, Jennifer, a Vanessa Rabudo. Alô, Fernandinho, RJ! Que eu sou assim, desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Aí o problema é seu. Olha, eu sei que errei quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento. Do meu desempenho, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem. Não respondo pelo zap. Parabéns, Luzinho. Alô, Milazinha, parabéns. É a nossa Ludmila. Parabéns, Bárbara! Parabéns, Dani! A Suelenzinha, a Dami por ali, o Neto Braga! Terminando aqui, eu vou pra conveniência do Tabu, Tabu, Tabu! Te segura, Larissa! Escura! Bora! O Givanilson tá aqui, vai! A revolução! A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará! É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções!